começo esse som na minha pegada, pensamentos a mil, essa vida me abala. Olho pro céu, a noite caiu, brilham as estrelas, mas lá fora ninguém me viu. Tô aqui, sossegado na moral, tomando um vinho seco pra esquecer da real. Não sei se é fuga, não sei se é culpa, mas me sinto melhor, só eu e a lua. Eu daqui e ela de lá, vou pegar um papel pra eu rabiscar. Já é quase 2 horas, a insônia dominou. Vai ser foda, estou confuso, agoniado. Que estágio venenoso que eu me encontro. E caralho, tenho vivido tudo intensamente, as pessoas, a música, esse mundo doente. Mundo cão, que ninguém anda são. Mundo cão, sem salvação. Gostaria que tudo mudasse, mais respeito, mais amor entre a humanidade. Um mundo novo, bem melhor, porque do jeito que tá, até me causa dó. Fico confuso, agoniado, pensar nessa vida me deixa abalado. Essa gente careta e covarde, ó Senhor, piedade pra toda essa humanidade. Vejo o irmão sendo pilantra por causa de grana, em busca de fama. Tudo errado, fico calado, prefiro andar só e mandar meu recado. Tô cansado de falsidade, dê um tempo da noite e das celebridades. Tudo é tudo e nada é nada, já dizia Tim na sua jornada. Vou na fé e tô pro que der e vier, pros inimigos aí, aquele axé. Assim vou levando minha vida, aqui é meu, carregando essa sigla. Me bateu a incerteza sobre o amanhã, se vai clarear. Se é no meio artístico que eu quero continuar, sei lá, preciso pensar. 10 anos na estrada, é duro parar. Minha mãe se calou, meu pai nunca questionou. A decisão é minha, se eu vou ou não vou. Logo mais, completo 30. Quero estar vivendo e seguro na vida. Já foi o tempo de badalação, hoje eu corro atrás de realização. Envelheci, sei lá, só quero respirar. Fico intranquilo com o rap na virada e pá. Mil, é tudo com você, rimar ou parar, é com você. Se eu parar, foi por alguém que me conquistou e me fez de refém. Geminiano, louco, platônico, não sigo as regras, só vivo meus sonhos. Ando confuso e contra o horário, pensar nessa vida me deixa abalado, caralho. Mais uma noite e eu em claro. Boa noite, São Paulo, ainda estou acordado. Na. sei porque eu ando tão tranquilo assim. Ó Senhor, me abençoe pro dia de amanhã. Essa vida me deixa abalado, mas eu tenho que ter mais confiança comigo mesmo. Sei lá, tô confuso, meio agoniado.